teu ser verdadeiro. Levar a mensagem ao mundo inteiro, libertando os escravos do mal com as armas que Ele me deu. Eu quero ser Senhor, eu quero ser Senhor, defensor da luz, guardião da verdade. Defensor da luz, guardião da verdade. E onde estiver, que eu seja sempre forte. Forte, forte, corajoso em ti. Que Ele me deu. Eu quero ser Senhor, eu quero ser Senhor. Defensor da luz, guardião da verdade. Defensor da luz, guardião da verdade. E onde estiver, que eu seja sempre forte. Forte, forte, corajoso em ti. Da verdade, defensor da luz.